Voo 340. Negativo 360, via pêndulo 14. Decola da pista 10 com curva à direita. Sendo da EL, transição Bless. Controle em 119.35. Transponder 5134. Autorizado o Galeano 340, via Pêndulo 14, decola da 10 com curva direita no perfil da EL Bless. 1935 é o controle, 5134 é o transponder do Gol 1077. Pronto para puxa acionamento, posição número 5. Portão 05, vai aguardar um instante. Ciente, cotejou corretamente, 1077. Estimativo, 340 a nível, 5134 no transponder. Na sua escuta para puxada 05. Táxi, o tá 3217-86 a bordo, Alterna Guarulhos, tem 3 horas e 30. 13h30, Guarulhos, eu peguei? 8h30. 8h30, ciente. Tem táxi autorizado via Juliette em Alfa. Com a espera da Charlie, vai chamar a torre 18-612. Bom voo. Juliette Alfa, chama na Charlie. 18-6. Rolo 755-24, puxa o deck essa lá. Achané 6321, autorizado a Niane manter a posição pista no zero. Ali mantém pista 10, Achané 6321. Falador, Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, reporte ao final de 2 milhas e 407, Quilo Quebec Serra. É. 1 noite, decimal 6. Nossa, Delta, estou em 6-8-6. A ponte espera dar 1-0, mas o passageiro do mesmo está livre inicial, puxa e chama para o táxi. Gente, o TASO é base 320, está autorizado o push da 05 Gol 1077, chamar ataque. Passarete 2231 no cópia. Copia, 2231. 2231 autorizado para barreiras, nível de voo 220, via aerovia Whisky 42, até lá para pôr direto. Decola da 10 com curva esquerda, saída Momo, transição VATAP, controle em 119.35, transponder 5071. 4 no código transponder, aguarde identificação e autorização para direto seria. Com curva esquerda, o transponder 5071, frequência 14.035, o passageiro 2231. Afirmo, chame para pushback, remoto no 2. Para pushback na remoto no 2, 2231. Voo 1925, cópia. Para Brasília, nível 400, via Pêndulo 17, decola da pista 10, curva direita, saída Gola e transição ao Fito, controle em 119.35, transponder 5141. Eita, para a pena do vento, pista 17. Para o número 2 na aproximação para o 417, o Mike Ekdorf. Número 2, gente, aguardando a autorização. Quilo Quebec Serra, tem autorizado o pouso na pista 17, o vento é de 150.062, forma helicóptero irá prosseguir seguindo como número 2, ciente ao seu prazo. É. Faxiné 6321, decolada aos 44, controle 119.35. 935, ok. 90 metros não entendi dado, obrigado. 5, prossiga por gentileza. Gentileza, agora autorização para São Paulo, decolando 2017. Normalmente a aerovia de acesso é para 50 ou 50? 2017 horas do plano? 2017, com certeza. Sim, aerovia é provável para São Paulo Guarulhos ou Congonhas? São Paulo Guarulhos. Guarulhos será para o ISC 50. Para o ISC 50, muito grato. Direto é bom? Cruzado é bom. Mike Ekdelta, pode virar a base? Afirmativo, autorizado base, forma na pista ali, Mike Ekdelta. Ekdelta. Paulo Gol, 755, para o táxi, 3 horas, Brasília, 103, no VAB. 755, 3 horas, Brasília, 103? Afirmo. Livre táxi, taxiways Índia Alfa, no particular da Charlie, chama a torre 18612. Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, 1612 já, tá lá na escuta, bom, 755, obrigado. Bom, bom. Uma boa. 3217, autorizada a decolagem, pista 10, vento 150 graus, 04 nós. Iniciando a 10, 3217. Mike Echo Delta, autorizado pouso, pista 17, vento 150 graus, 0 graus. Echo Delta, livre pouso, 17, faz 7 trabalhos. Oito velocidade. 2402. Sente, Webjet 6720 velocidade. Em redução para 2409, Web 6720. Prossegue na redução para 2209, 6720. 220, 6720. Trip 5488, mantém a velocidade. Mantém 5488. Estacionar portão 8. Portão 8, autorizado chamar o táxi, gol 1925. Autorizado chamar o táxi 1925. Controle de Salvador, muito boa tarde, está 8002. Ciente da informação do ativo. 8002, identifique, desça para o 040, autorizado a chegada da Bonf. Identificou 040 na Bonf, está 8002. Boa tarde, Salvador Santos 6217, passamos 2000 na Guarda. 3217, contato, radar, sobe o 320, vigilância. 320. Informo que vamos sequestrar um dos motores na presente posição e prosseguir com o pushback. Tia, informe para ingresso, corredor Interlagos. Chama Centro Recife, frequência 1288, alterno 2064. 1975, confirme o nível para Guarulhos, solicitado. 360, por gentileza. 360, ser coordenado agora a distância. Para o táxi, do 1077, 110 a bordo, 3 horas e 52, Campinas. Chegada Mária, desse mantém o 050. 050, 3900. Max autorizado, Índia, questão Juliette, Alfa Charlie, ponto de espera 18612, bom voo. Ciente, está autorizado o táxi via Juliette, Alfa e Charlie, ponto de espera da 10. Quando lá, 286, obrigado, uma ótima tarde. TP-5488, autorizado a final da pista 10, ILS sem glide, reporte no localizador. TP-5488, ILS sem glide, reportarei estabilizado. O TP-5488 deve manter a velocidade? Já está pronto para redução? Poderia reduzir agora? Pode, inicia essa redução. Ok, obrigado. Voo 1755, decola 50, controle 119, decimal 35. 0935, 755, obrigado, bom trabalho. Obrigado, meu voo. Valeu. Torre Salvador, muito boa tarde. É o gol 1077 no ponto de espera da 10. distância da Eltrans Saginé. Controle 119.35, Transponder 5163. Autorizado Guarulhos 360, Peruíbe 50, decolada 10, curva direita da El, Ginés, afastando na 198. Transponder 5163 e controle 119.35. Afirmativo, 1935, 5163, 360 aprovou, chame para o pushback e acionamento no portão 2. Reportará 360. Logo no 925 com 67 PLB, autonomia 3 horas mais 56 minutos, até ativa com 5 para o táxi. 67 a bordo, livre táxi via Juliette Alfa, na Charlie vai chamar a torre em 1862 para ingresso e decolagem. Bom voo, gol no 925. Leste Alfa, Charlie, Torres, 2612, 925, ótima tarde, obrigado. O passarelo 2231 observando o tráfego do Cielo Táxi, tráfego da Gol, livre pushback, chama o táxi. Para táxi 2231. Seu radar, seu limite é o localizador da pista no zero, desça para 2 mil pés. Mantenha proa 2110, limite ao localizador, 2 mil pés, 6720. Golo 077, vento 150 graus, 0,19, autorizado a decolagem, pista 10. Sente que é livre decolagem, pista 10, gol 1077. Tamanho 0, restrito, 395. 35488, estabiliza até o campo à vista. 5488, completa, final, chama turno no 8, decimal 6. 865488, obrigado, boa tarde. Boa tarde, objeto 6720, esquerda 160, autorizada final, ILS sem glide, reporte no lock. Reportar no lock, esquerda 160, 6720. Reportarei do externo 5482. Webjet, tráfego para esquerda, Charlie 150, no corredores visuais, a 1 no meu pé. Passou pela gente, tá visual aqui. Então, 3217 chama Centro Recife, frequência 1288 e alterno 264. 288-264, 3217, boa. Boa. E decolagem, bom voo. Autorizado táxi, Juliette, Alfa e Charlie. No ponto de espera, chama 118-62. Muito obrigado e então, uma boa tarde. 925. Vai manter o ponto de espera aguardando, dona. 1077, decola, 54, controle, 119, decimal, 35. 1935, tem mais, 1077. Hã? 1077. 1077, contato radar, sobe para o nível 340, serviço de vigilância. 340, vigilância 1077. Atenta aos primeiros 90 metros, fechado, devido obras. Sente o vento 150 com? 062, viado. Obrigado, estou seguindo o pouso 190-5488. 60, aguarda. Aguardando, o 3567 informa que está com um órgão para transplante a bordo, ok? Transporte de órgãos vitais, gente. Obrigado. 13-10, a pista está 8002. Alfa Vitor Juliette, reporte rotatória. O José de Zulu, qual é a sua chamada de pouso? Vai, 12 minutos. Confira? Vai, 12 minutos para livrar o 047. Não, o seu estimado de pouso, não é o momento que você vai descer, não. 12 minutos. 12, ciente. Boa tarde. O Gol 755 chama Centro Recife, frequência 1288, alterno 264. 8288-264, obrigado, bom trabalho, 755. 2101, informação Victor, Gol na 1099. Lima 6, Tucson 0, Lua 9, 25. Com 395 autorizado a sua descida via ajuste no 013. Via no 013 no 395. Sou eu, Webjet 6720, passo a esquerda, tá bastante travado. Webjet 6720, complete aproximação, guardando informação de pista livre, numerando para pouso, 0737 pegou, ingressando para decolagem, que é autorizado. Vento, 150 graus, 049, ajuste altímetro, 013, atento aos primeiros 90 metros, fechado devido obras. Mandando pista livre, 90 metros, 6720. 35488 no solo, 57, olho para a direita, chamo solo, 121, décima 9. Livrar 1219, obrigado, boa tarde. O 1225, pista já liberado, tem autorizado a decolagem, vento 150 com 04. Autorizado a decolagem, pista 0, gol 1219. Obrigado aí, gol, pelo toque, espera da 190, pronto. Passamento 2231, não tem um ponto de espera, vai para a decolagem. Não tem um ponto de espera, 2231. Nível de voo 340, negativo 360, via Upper Whiskey, é o peso 17, decola da pista 10, curva direita, seta gola e transição fito, controle em 119 decimal 35, transponder 5170. Autorizou 90, acione identificação, autorizada a descida via chegada Mari, ajuste em Salvador no 013. Desce via, chegada Mário no 0933, 190. Autoriza o presente projetado para o seu 3190? Solo trip 5488, livrou no 0, está na taxa alfa. Afirmativo trip 5488, está livre ingresso para o principal, remoto no 4. Para remota no 4, via principal 5488, obrigado, boa tarde. Boa. 399, cópia São Paulo. Solo, boa, no 399, Brasília. Boa, no 399, autorizado para São Paulo, Congonhas. Nível 360, via para o Whisky 58. Decola da pista 10 com curva direita, seda gole, transição longa. Controle em 119.35. Transponda 5150. Vigilância, nível 400, boa, 925. Bom, 395 autorizado a final da pista no 0 e LS sem glide, reporte estabilizado. Lateral estabilizado no 395. Bom, 077, chama Centro Recife, frequência 1288, alterno 264. 288-264, no 077. Até mais. Até mais. 0 táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama. 0619, passarei 2231. Gente, livre de decolagem, 2231, está iniciado. Chame Torre 1 no 8, decimal 6. Ok, chamar a Torre 1 no 8, decimal 6, Alfa Bicho Juliette, volta abaixo. Isso é direto, decola dando 7, curvando à direita, sai da gole após direto, controle em 119, decimal 35. O transponder 5161. De 3 milhas, cabeceira 17, Alfa Vitor Juliette. Reportará o final de 3 milhas da 17, Alfa Vitor Juliette. 8002, pista livre, tem autorizado pouso, vento 150 graus, 0619, ajuste no 013. 78002, livre pouso, 1013. 12, bom voo. controle 119.35. Comandante 119.35, Passareiro, muito obrigado, uma boa tarde, bom trabalho. Olá. Controle Salvador, muito boa tarde, Passareiro. Controle 2231, pede a Momo. Obdiretor 220, vigilância radar. Seguinte, cuidado direto 220, a Momo Ratata 2231, solicitou como um final 200. Controle Salvador, autoriza o 3190 para o Edduna? Negativo. 3190. Sente passarinho 2231, nível 200. Seguinte 200, confirme com o à esquerda no perfil da mão, vai atrás. Autorizado, final 0, voo 395. 395, completa final, chame turno no 8 decimal 6. 18614, boa tarde. Boa tarde. Precisa e desata aqui. Gente, 395, final. Visual baixado e travado. Gol no 395, boa tarde. Reporte passando o marcador externo. Gol no 395. Portará externo, 95. O Alfa Vitor Juliette no final de 3 milhas da 17. Alfa Vitro Juliette, tem autorizado pouso, pístolo 7, vento 150 graus, 0,69, Júlia. Livre pouso, 917, Alfa Vitro Juliette. O Gol 925 chama Centro Recife, frequência 1288, alterno 264. 288, 264, Recife, Gol 1925. Controle Salvador, gol 1612. Gol 1612, chancela de identificação, descida para o 040, chegada Amã. 040 na Amã. O nome é 42. E vamos aqui perder o contato com o Recife, tá? Sim, já. Mandando 395. No 395, traço avistado, informarei eixo da pista 1028 livre. É, aguardando a live. 1295. 3190, autorizado a final, pista 10, ILS sem glide, reporte estabilizado. Passará estabilizado, ILS sem glide, 3190. Livre ingresso para o 11, até 8002. Confirmando pro Gol no 305, a pista opera entrando sem extensão. O Gol 395 tem autorizado pouso, pistola 0, vento 150 graus 089, ajuste 1013. A pista só com o primeiro 90 metros fechado devido a obras. Primeiro 90 metros, confirmado. Afirmo, primeiro 90 metros, isso. Sim, aqui no 395. Alfa Vitor Juliette no solo 05, autorizado da track, reporte de pista. Lima, Papa Mike, Salvador, prossiga. Decolar está fazendo a estatira, grupo Zulu, está passando agora o final do vídeo. Está batendo 1010 da GL, está com 3 a mão. Plano apresentado para a IES de Salvador. Decolar da 35, está estimando aos 2026. Índia Delta Papá. Prossiga Índia Delta Papá. Santa Vita, chega a bordo, já deve estar. Valença, visual. Chico a bordo na Aerostar. Confirme o horário do plano da notificação. Ah, já foi feito várias DLA aí. A última foi aos 45. Para os 45, 2045? Positivo. Aguarde um instante aí que a gente já vai coordenar seu plano. Seu notificação. Positivo. Papa Mike, assine código 5047. 5047, Papa Mike. Salvador, boa tarde, voo no 395, Libra. 395, táxi a Alfa, matente da Juliette. Alfa, aguardando antes da Juliette, no 395. Ok, eu tenho 3567 na escuta? 3567 na escuta. O filme é o estimado para pushback? Agora já pedi nesse momento. Ok, sim, então, aguarde. Então aguarde bastante para push. Aguardando, 3567. Tá 3567, então inicia o push, chama para o táxi. Livre push, chama na táxi, 3567. Localizador 3190. 3190 completa a aproximação, fique atento ao deslocamento de cabeceira 90 metros, primeiros 90 metros. Chame torre 18 decimal 6. Ok, torre 186, atento, 3190. Aguardando a liberação do controle para ascensão. Frequência do controle em 119 decimal 35. Seu transponder será o 0171. Certo, 045, provado Valença, da cola da 17, rua direita, 1000 pés, restrito, terra do Axé, até liberação do controle, 119.35, 118.6, 0171 é o transponder. Afirmativo, 0171, 5 a bordo na Aerostar, para acionamento com a torre 18612, é bom voo. Obrigado. Salvador, ainda deve estar para cá, pronto para o táxi, uma gada de estar. Prossiga. Gada para cá, pronto para o táxi. Autorizado prosseguir o táxi, aporte para ingresso e decolagem. Tá, tá. Cruzo 2231, chama centro Recife. Frequência 1288, alterna 264. Gente, chama 1288, alternativa é 126, decimal 4, passarei 2231. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, e Abaeté 1403. Boa tarde, Abaeté 1403,